vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku e os seus amigos foram brutalmente atacados por Zamas e o Son Goku Negro ao chegarem novamente ao futuro. O seu poder surpreendeu os três adversários, que parecem não conseguir derrotá-los. Trunks tentou fazer frente a Zamas e Son Goku Negro, mas... Ouve, Trunks. Cometeste vários erros, sabias? Essas tuas ações disparatadas despertaram a minha vontade de justiça e levaram-me à criação do Plano Mortal Zero. A culpa por todas as mortes na Terra é só tua. As palavras de condenação de Zamas e Son Goku Negro levaram Trunks a um ataque de fúria nunca antes visto. Guerreiro Negro! Maldito! Seu maldito! Vou dar cabo de ti! Eu vou defender o mundo! A explosão do superpoder do Trunks em fúria! Ele acha que me é capaz de derrotar. Mostra-me o que vales, seu guerreiro Palerma. Trunks! Ele está mesmo disposto a dar a sua vida. Como é possível? Aquele rapaz está cá com uma força. Este imbecil a tentar enfrentar um deus desaparece. Mas como? E depois, se eu cometi erros, eu vou proteger este mundo! Ah! Mas o quê? Onde é que pensas que vais? Temos um assunto para resolver. Vá, desaparece! Ele conseguiu! Oh! Ele não foi derrotado! Nunca pensei que tu tivesses tanto poder, rapaz. Tu és a sobremesa perfeita. O que é que se passa? Tu não disseste que ias proteger este mundo? Cuidado, Trunks! Cuidado, pai! A parece que só restas tu. Vamos acabar com os guerreiros do espaço e depois tratamos dos restantes vermes mortais. Ah, mas este miúdo não desiste. Raio mágico! Pega na Mei e no Son Goku e regressem ao passado imediatamente! Eu vou tentar mantê-los ocupados. Vocês têm de recuperar e de encontrar uma forma de os derrotar! Espera, Trunks! E tu achas que vamos deixar aqui sozinhos, seu idiota? É a nossa única hipótese de proteger o futuro. Cachalota! Pai, depressa! Prepara a máquina do tempo, mulher! Os feijões mágicos! Eu prometo que vou proteger o Trunks! Não vão escapar! Mas é que nem pensas! Estamos a conseguir! Não morras, rapaz! Eles voltaram a escapar. Não faz mal. Eles vão regressar em breve. Agora a conversa é comigo. Eles voltaram. Pai, mãe, Son Goku, não está aqui o meu eu! Isso quer dizer que... O futuro deve ter mudado! Afinal, não vamos morrer! Estou tão contente! Trunks! O que é que eu vos disse? Nunca duvidem do poder de um deus! Seu grande mentiroso, com que então nunca duvidem do poder de um deus? Quando um deus destrói outro deus, o tempo e o espaço são afetados. O futuro continua tal e qual como estava. O futuro não mudou. A cidade continua completamente destruída. Os Amazo e o Son Goku continuam imparáveis. Foi por pouco que não passámos desta para melhor. Mas então onde está o eu grande? Ele continua a lutar. Fez passar por escudo humano para nos ajudar a escapar. Estou a ver. Então o futuro não mudou. Eu já estava a prever uma coisa dessas. Então tu já sabias que isto podia acontecer? A teoria do Trunks pareceu-me muito convincente. Bills, tu estás a enterrar-te num buracão. Tu tens calma, lata, seu... Já chega, Bulma! Vegeta! Já não tenho paciência para te aguentar. Nós temos de encontrar uma forma de os derrotar. Não desperdice o tempo que o Trunks nos deu. Eu sei, mas é o meu filho! Vocês os três! Levem-no para dentro! Esta doeu, Vegeta! Podias ter tido um pouco mais de cuidado, sabes? Son Goku! Ele está mesmo mal! Mata rápido! Os ferimentos dele são muito extensos. Então, o Deus Supremo do Universo 10? Sim, foi o que eles disseram! Eles destruíram todos os deuses para serem os únicos no futuro. E não é só isso. O Guerreiro Negro não foi uma criação dos Amazo. Os Amazo, neste tempo, roubou o corpo do Cachalote e transformou-se no Son Goku Negro, enquanto os Amazo do futuro se tornou imortal. Perceberam? Por isso é que o Son Goku Negro tinha o mesmo nível de energia dos Amazo. Ainda bem que o mistério foi finalmente desvendado. Vamos embora, Whis. Tu estás a tentar fugir? Eu tratei da saúde dos Amazo deste tempo. Outras linhas temporais não são problema meu. Agora vocês que resolvam esse assunto. Malvado! Muito bem, fofinhos. Eu desejo-vos toda a sorte do mundo. Hã? Volta aqui! Papá, larga-me um bocadinho, pá. Preciso de estar sozinho para pensar. Hã? Trunks? É o Son Goku? Há tempos que ele não me aparece em casa! Será que ele ainda está a lutar contra o Guerreiro Negro? Passei o dia todo na cozinha a preparar um banquete caso ele aparecesse em casa esfomeado e acabei por preparar demasiada comida! Ah, estou a ver! Não consigo contactar a Bulma! Tu sabes onde é que ela está, não sabes? Sabes? Diz-me! Como é que eu havia de saber? Tens mesmo a certeza? Então, Kika, acredites ou não, eu sou um agente da autoridade. Se eu soubesse, garanto-te que te dizia. A polícia está sempre disposta a servir a população. Está na hora da minha patrulha. Até depois, Kika. Eu tenho de ir andando, desculpa lá. É melhor irmos para casa, mãe. O pai vai acabar por regressar a casa, vais ver. Eu sei, mas então e... Hã? Oh? Olha o Trunks! E o Son Goku? Nós vamos lutar contra o mal! Aguenta, Trunks. Eu vou conseguir encontrar uma forma de acabar com esses dois palhaços. É claro que vocês não os vão derrotar. Vocês são muito pequenos para aqueles dois. Nem o Son Goku conseguiu derrotá-los. Mas nós queremos ir. Nós queremos ir para ajudar. Mesmo que vocês fossem até lá, não iam poder fazer nada. Deixem isso para o Son Goku. Mas o Eucran está a lutar sozinho. Eu tenho de ir lá ajudá-lo. Não tinhas nada que meter o Son Goku neste assunto. Se a Kika descobrir, sabe-se lá o que é que é capaz de fazer. O Son Goku vai resolver isto. Por isso vocês os dois fiquem quietos. Mas eu... Bulma! Hã? Bulma! Ah, não me faltava mais nada. Vocês têm de se esconder. Não apareçam até eu vos chamar. Olá, então o que é que vocês estão aqui a fazer a esta hora? O Son Goku, por acaso não sabes onde é que ele está? O Son Goku? Não faço ideia onde é que ele está. Desculpa aparecer a estas horas, mas o pai não vai a casa há algum tempo e a mãe está a ficar preocupada. Ah, estou a perceber. Pensei que ele estava outra vez a lutar com outro idiota qualquer. A lutar outra vez? Não parece que seja verdade. O Trunks e o Son Goten não estão aqui? Eu não os vi. Porquê? Porque eu vi-os passar a voar. Eu começo a pensar se eles não andam por aí a fazer asneiras. Bulma! O professor conseguiu encontrar uma forma de aumentar a produção do combustível da máquina do tempo. Máquina do tempo? Ah, é um novo produto que estamos a testar. Pai? Son Goten! O que é que tu estás a fazer na rua a estas horas? Afinal, Bulma! Sabes... Eles ainda não foram derrotados. Satan? Krillin? Bulma, o que é que tu me estás a esconder? Eu posso explicar. Bulma. Não tens por aí nada que se coma. É que as dores aliviaram e agora estou com um bocadinho de fome. Olá, Kika. Son Goku, tu pareces uma múmia com tantas ligaduras à volta da barriga. As ligaduras. Fui eu que escorreguei e caí. Ah, caíste! Son Goku, isso que tens aí é comida? Eu posso comer, Kika? Sim, claro que podes, mas... Muito bem. Está na hora da paparoca. E as marmitas da minha Kika são uma delícia. Eu já estou a sentir a minha força a regressar. Oh, esquece lá isso. O que é que tu estavas a dizer há pouco? O que é que eu estava a dizer? Eu quero saber como é que fizeste esses experimentos. O mundo do futuro onde o Trunks vive está a passar por muitas dificuldades. Tu estás a falar do mundo do Trunks do futuro? Há um Son Goku falso a tentar destruí-lo. Para ser mais específica, é o aprendiz do Deus Supremo do Universo 10, chamado Zamasu, que se apedurou do corpo do Son Goku. Eu não vou perdoar. Nunca vou perdoar aqueles dois. Além de me ter roubado o corpo, aquele malandro ainda matou a Kika e matou o Son Goten. Ah! Mataram o Son Goten? Son Goten, tu estás morto? Magoaram-te? Dá-me a mão onde é que te dói. Espera! Mas espera lá, ele está vivo! Ah... Eu estava a falar de acontecimentos futuros. O tal aprendiz Zamasu matou o Deus Supremo para lhe roubar o lugar. Depois usou as superbolas de cristal para roubar o corpo do Son Goku. Podes explicar isso em português, por favor? O que eu estou a dizer é que esse tal Zamasu se transformou no Son Goku e viajou até ao mundo do Trunks do futuro. Depois recrutou o outro Zamasu desse mundo e agora estão a tentar destruir o mundo do futuro. Foi por isso que o Trunks viajou até aqui para pedir ajuda. O Son Goku não regressou a casa porque ele e o Vegeta viajaram para o futuro para ajudar o meu filho. E eu não percebi o que estava a acontecer. Trunks? Então, conseguiram derrotá-los? Não, não conseguimos. Fomos derrotados e já regressámos duas vezes. Voltaram duas vezes? Como é que é possível? Foste derrotado duas vezes pelo tipo que matou o Sangoten? Não tens vergonha enquanto pai? Ele não me pareceu assim tão forte para vos conseguir derrotar duas vezes. O verdadeiro problema é o poder que eles têm. Son Goku Negro, além de se conseguir transformar num super guerreiro, cada vez que luta contra nós, consegue aumentar a sua força. E o Zamasu do futuro conseguiu tornar-se imortal através das super bolas de cristal. E como são ambos a mesma pessoa, a combinação dos ataques é muito precisa e certeira. Só enfrentá-los não chega para os conseguirmos derrotar. Então como é que vocês os vão derrotar? Epá, estão-me a passar! Foi por isso que regressámos! Vê lá se te acalmas, ó Vegeta! Temos de nos despachar ou o Eu Grande não vai resistir! Estás a falar do Trunks? Sim, ele ficou a lutar completamente sozinho. Pai, não há nada que tu possas fazer? Estou farto de pensar numa forma, Son Gohan, mas a verdade é que eles acabam sempre por atacar juntos. Nós lá conseguimos travar os golpes, mas... Há uma forma de os derrotar. O quê? O quê, Satã? Explica-te. O turbilhão. O turbilhão? A técnica que o Tartaruga Genial usou para derrotar o coraçãozinho de Satã quando este tentou conquistar o mundo. Que o turbilhão te leve! O coraçãozinho de Satã! Ai, ai! Se vocês conseguirem travar os ataques desses dois, então essa técnica é capaz de resultar. Nós podemos usar essa técnica. Depois só temos de os selar. E está feito. Tens mesmo a certeza que vai resultar? Sim. Desde que o céu nunca seja quebrado, eles nunca mais serão libertados. Isso quer dizer que se selarmos aqueles dois, então o futuro da Terra está assegurado e mais nenhum humano será vítima daqueles malvados? Querido Trunks! Bulma, quando é que podemos partir? Dá-me meio-dia e podemos regressar ao futuro. Ai, tu vais para a sala de treinos, Vegeta. Mesmo que os consigamos selar, não os vou deixar escapar sem pagarem pelo que fizeram. O turbilhão, o turbilhão. Mas como é que se usa o turbilhão? O Tartaruga Genial deve saber, certo? Eu posso fazer uma demonstração. Certo, eu vou perguntar ao Tartaruga Genial. Anda, mostra lá, nós estamos à espera. O quê? A técnica do turbilhão? Sim. Precisamos de saber como se faz. Contra quem é que eles estão a lutar para precisarem da técnica do turbilhão? Então, podes ensinar-me? Bem, não é que eu não possa ensinar-te, mas tu tens a noção de como esta técnica é muito perigosa. Sim. Bom, parece-me que estás preparado para aprender. Tartaruga! O quê? Não! Turbilhão! Oh não, eu falhei! Alguém me faça parar! Desculpa-me. Precisas te concentrar. Mais uma vez, vá lá. Sim. Mais uma vez. Por favor, para com isso. Então. Ah, mais uma vez. Não! Ai, para! Já me dói a casca toda! Finalmente! Eu consegui! Até te safas. Agora só tens de colocar a tampa, atar com a corda, colocar um amuleto de papel e a selagem está completa. Espera aqui, eu vou criar um amuleto de papel. Obrigado, tartaruga genial. Ficas a dever-me uma viagem a uma daquelas casas com miúdas, ok? Então o futuro não mudou. Chega de falar no futuro. Foi alguma coisa que eu disse que o deixou irritado. Anda toda a gente a pôr as culpas em cima dele e agora sente-se responsável pelo que está a acontecer, coitadinho. Estejam calados. Só tenho de encontrar o Zamazo. Até podia ir ao futuro e destruí-lo de uma vez por todas. Mas como sabemos, um deus da destruição não pode simplesmente viajar no tempo. Não te preocupes. Eu resolvo esse assunto. Afinal... tudo isto aconteceu porque eu escolhi o Zamazo para aprendiz do Deus Supremo. Olá, sou eu, o Son Goku. Desculpem ter-vos feito esperar, Zamazo e Guerreiro Negro. Desta vez vocês não nos vão escapar. Esta era será a vossa sepultura. Vegeta, toma conta do Son Goku Negro. Mostra-lhe os resultados do teu treino. No próximo episódio de Dragon Ball Super, não desonrem as células de um guerreiro do espaço. O combate heróico de Vegeta começa. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.